A esperança em Deus, tenho confiança, perseverança. Um dia melhor, longe do álcool, da pedra e do pó. Só traidor, traidor. Com um beijo traiu nosso Senhor. O Vingador é meu Salvador, a Ele toda glória, todo louvor. Misericordioso e cheio de amor. Zé Povim, Rio de mim. Disse que meu sofrimento não teria fim, mas ele está errado, errado. Pelo meu sofrimento, o preço já foi pago. Pelo Rei dos Reis, pelo Rei dos Reis, que foi crucificado, vejam só vocês. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Pode mudar a sua vida, só Jesus. Pode curar suas feridas, só Jesus. Pode te dar perspectiva, só Jesus. Aí ladrão, essa é a rima do meu Senhor, meu Salvador. Aquele que não existe o ódio, mas sim o amor. Aquele que prega paz e não terror. Que predomina a esperança e não o horror. Eu digo glórias, glórias, glórias, aleluias e glórias. Sejam dadas a ti toda honra e vitória. O céu cinza, o dia cinzento. A mãe que espera o filho e só resta o lamento. Saiu pra procurar um trampo, um assalto, um jeito mais prático e tanto. Sair dessa só se for mágico, mano. A segurança lá dentro, se for polícia lá fora. Lembrava do tempo que eu ia pra escola. Minha mãe falava, filho, você tem que estudar. Ideia que ladrão não gosta de escutar, deixa pra lá, ha. Volta pra cá. O Senhor, meu pastor, perdoe o que seu filho fez. Morreu de bruços no Salmo 23. Só Jesus, só Jesus, mano. Salmo 23. Só Jesus. Jesus Cristo pode mudar uma vida. Quantas mães levam flores à sepultura de seus filhos? Quantas coroas levam flores à sepultura de um ente querido? Aí Dieguinho, Juninho, Betinho, Condão e Caruzão, sua ilha não foi em vão. Aí Buracão, minha quebrada, acho que tá bem representada. E é só Jesus, só Jesus.